Tá travado, Mike, papapá. Papapá, Mike, papapá, no solo aos 21, libera direito e chama o solo 121 no decimal 9. Grato, boa noite. Alfa Juliette, reporta Axel Lima. Alfa Juliette, reporta. papapá. Mike reporta na Quebec para o cruzamento da 17, é o Mike papapá. Papapá vai seguir a viatura na pista 1735, mas ele vai prosseguir para o pátio 5 também, ok? Autorizado o cruzamento no 735, a retaguarda da viatura. mandando boa noite, Gol no 603, com a formação Tango. Operação de tráfego, Brasília, pronto, cópia. Informação Tango. 362, foi direto Itapa, desça até 2 mil pés, que é negar no 091. Itapa, 3662. Corrigindo, 3662, direto Duna. Duna, 3662. Reaciona 5505 no 3.0. Realizando nível 360, conforme o nosso plano de voo, decola a pista no 0 com a direita, perto da árvore. Até a posição é leve, vai interceptar por Zulu 17. Controle 120, decimal 8, adiciona 505. Voo no 603. Voo no 603, correto, parte 4, corrigindo. Portão 04, chama pronto, feedback também. Informar, no 603, obrigado. Prossiga 3662. Ok, agora estamos com outro problema também médico a bordo. É, precisa de um auxílio médico no pouso do TAN 3662. TAN 3662, confirma a natureza da pane médica, o sexo da pessoa, a idade. É, mulher, jovem, formigamento, corpo, fraca, vomitou. A 3662, tem como o senhor conferir a poltrona que ela está sentada? Então, nós estamos agora tentando remover ela para a última fileira, que acho que fica mais fácil para o pessoal estacionar a ambulância e entrar por trás. Está 3662, já estamos comunicando a torre. Ela já foi medicada a bordo, o senhor sabe? Então, não foi medicada porque não há médicos nacionais a bordo, apenas estrangeiro, e eles não podem manipular, não ter autorização médica no Brasil. Já está 3662. Se possível, está autorizado, vou direto para Simbra. Ok, é possível. Autorizado. Salvador, boa noite, está 3858, transfere esse meio que dá Tango, descendo a 1979. 3858, autorizada a chegada à mar, iria para 3 mil pés, que é negar no 091. 3 mil pés da mar, 3858. São 3.062, está com referências visuais? Totalmente. Autorizado no 1.700 pés. 1.700. 358, pode voar, Duna? A4, 358, aeronave à frente, é transporte de água vital e está com o passageiro a bordo passando mal. Essa está na posição ITAP? Não, não está no ITAP não, está voando direto sim. Salvador, boa noite. Quando 398, autorizada a chegada a Mali, desça para 4.000 pés, que negar no 09. Mali, 4.000, solicita o voar, que está com o 398. Aguarde, Gono 398. Aguarde. T-50 autorizado, Duna 2000 pés, que é negar no 09. Duna 2000, meu nome é Ricardo. José de Tato, Gono 398, 3000 pés. Tato, 3000, no 09. O senhor sabe a idade da passageira? É, infelizmente não, mas é menos de 20, eu creio, que tá com a mãe dela. Sim. O senhor pode confirmar a posição da passageira? Já está na última fileira aguardando, já coordenamos com o pessoal aqui dos comissários para fazer o atendimento pela porta traseira. T-362, eu também está ciente das informações. Obrigado. Passando externo estabilizado, pista vista baixada travada. 362, completo de aproximação, chame torre 1-3-9-5. 3-8-9-5. Torre Salvador, boa noite, Altran 3662, estabilizado no ILS. Boa noite, Altran 3662, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, pouso autorizado, senhor, pista 0, vento de 1-0-0 graus, com 1-0 nosso. Livre pouso no 0, Altran 3662. Emergência e Trove vai parquear para o 01. Quem não me escuta guardando, por gentileza? Guardando, gol 1-6, 1-3. T-50 autorizada final ILS X-Way. 3662 no solo 52, libera a pista próxima à direita, solo 121, decimal 9, senhor. 219, boa, 3662. Então 3662, não escuta? Não escuta, 3662, de broca. Taxi servir Alfa Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o 01, 3662. 1885, boa noite, formação Tango, Guarulhos, nível 360, pronto, copy. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5512 nos respondos. Autorizado 360, Guarulhos, decolando a pista 10 com curva direita na saída da El, Leda, Bridge, intercepta a Pêndulo 1 no meio, lembrava de algum mundo, e é direto, mal passado. 208, controle, 102, Bruno 885, correto, portão 9, chama para o pushback, se não me engano. Vai chamar o 8. Boa. 1398, desce para 2 Lopes, 2 atos na ILS, é estabilizado no localizador. 2 não é para estar estabilizado, localizador gol 1398. 3858, pouso autorizado na pista no 0, vento 1, 00 graus, com 1 0 nosso. Pouso 1 0, 3, 2, 5. Meio 1-3, não escuta? Prossigo no meio, 1-3. Bandeira com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da TAN 01, autorizado para o espectacionamento, reporta ataque. Coordenação após o parqueamento do Santa, livre o posicionamento com 1-6, 1-3. Para o táxi Gol 16113, autonomia 0348, alterna Cuiabá com o PLB 145. Gol 613, táxi via Índia, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 012, agora um bom voo. E o taxi Índia, ponto de espera pista no 0, com a torre 295, ajuste no 012, Gol 16113. Obrigado, uma boa noite. Fala, Salvador, boa noite. Eu tava 3858, livrou o café. Tram 3858, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, tram 3858. Salvador, boa noite, Gol 398, vai passar o marcador externo, trem baixo travado, 0-0. Boa noite, Gol 398, tráfego avistado, ajuste no 02, tem pouso autorizado, senhor, na pista no 0, o vento de 1-0-0 graus com uma dúzia de nós. E pouso no 0-0-2, Gol 398. Zero sete, boa noite, prossiga. Afirma. Obrigado. 1735 e decolar na cabeceira 35. Muito bem, então. Então mantenha a posição, aguarde para o pouso de aeronave, aproximadamente em mais 2 minutos, autoriza sua decolagem, Guardião 07. Salvador, boa noite, Gol número 3, quando espera a pista no 0, pronto. Gol número 3, após a passagem do tráfego companhia, ali mantém pista no 0. Após o tráfego companhia, ali mantém pista no 0, Gol número 3. Guardião 07, livre decolagem do pátio do Gré, vento 1-0-0 graus, 1-1-9, ajuste no 0-1-1 agora. Some fora do solo, Guardião 07. Quem está iniciando, chama fora do solo, Guardião 07. No solo aos 02. Libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. 319 direita, cuidado com o 39. Descendo em 2000 feet, If possible, maintain high speed. Of course, maintain high speed. Estamos no 011, autorizado a decolar pista no 01613. Decolar pista no 01613. Estou, Guardião 07. Guardião 07, eu chamo agora o controle 120, décima 8. Dono Salvador, boa noite, Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, cheque seu transponder, eu não recebo o modo alfa nem charge. Tem, confirma agora. Para sim, as proximidades do farol de Itapuã, reporte na final do CAB. Gente, reporta na final do cabo, 07. Não é 310, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 09. Aguarde, 6310, número 2 na aproximação. Uno 6, Uno 3, decolado 04, chama agora o controle de Salvador, frequência 120, décima 8, senhor, tenha um bom voo. 6-1-3, decola saída Arbor, passando 1.700 pés. Cronômetro 3, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, 1.613. Na final para o cabo, o Guardião 07. Guardião 07, livre frequência para coordenação. Corno 613, vou direto a Elefa. Elefa, voo 6193. Como 885 autorizado, reporta táxi. Clear the both. Arrive descending 4000 feet, Kennedy 1011. Kennedy 1011, descending 5000, elevator is 851. 3 no 0, desce até 3 mil pés. Que legal, no 0 no 1. 3 mil, milhões. Salvador Approach, Salvador 851, confirma 5000. Dodge, 5000, 851. 851, obrigado. Gol número 3, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 135 decimal 3. 288, 135 decimal 3, o gol 16, 13. Fernando Galeão, Uno 93, um POB, para que isso tá? Só me confirma o POB? Uno 93. Uno 93, copiado, táxi via parte principal, Índia, ponto espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Pátio Índia, ponto espera, 1012, 885, obrigado, uma boa noite. Reduz a velocidade para 2.10 nós. CNM 3.10 vai seguir tráfego a sua posição de 11 horas, 12 milhas, cruzando nível de voo 075 para 2 mil pés no rumo nordeste. É o Alfa Tango 72 da Trip. Na frente, Salvador, boa noite. Voo 1885, espera da 10. Boa noite, 85, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero. Vento de 1,00 graus com 1,00 nós. Autorizado a alinhar e decolar a pistão no 0,885. Despacho 118, interceptor localized, whisper running site. Despacho 118, contact Tower, 118.195. Thank you, good night. Panela 310, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Devo chamar estabilizado, 6390. 89851, descending 2000 feet. Cleared final ILS, pod established on localize. Air Azores 851 descending 2000 feet, clear for ILS, runway 10, I report established. 885, decolado aos 17, chame agora o controle 120, decima 8, bom voo. 208, 1885, boa noite. 25218, check landing gear. Wait on 1 minute, please. Roger, call when you have landing gear that unlocked for the landing clears. 35218. Roger, I will inform. 1885, clear 700, nada IL. 1885, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da IL. 360 da IL, 1885. O meu Mike Lima Alpha, vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, QNH 10, 11. 10 knots. Roger, clear lander, for us, thank you. Controle autorizado, 1885 direto da EL. Autorizado, com 1885. Direto da EL, 1885.